Berta Grande, de Cuca Canals, lido por Wilma Ferreira. Berta Quintana acabava de fazer 16 anos. Media 1,90m e era o ser humano mais alto na Navidade, e possivelmente de toda a região, onde os homens mais altos raramente chegavam a 1,70m e as mulheres eram consideradas altas quando chegavam a 1,70m. Como ainda por cima era muito magra, Berta parecia ainda mais alta. Tinha a beleza das coisas frágeis, a sua pele era muito fina, a cara eternamente pálida e os olhos assustadiços. Berta odiava-se a si mesma por ser tão alta, pois é sabido que nenhum navidenho gostava que uma mulher o pudesse olhar por cima do ombro, e tornara-se na única adolescente de Navidade que não conhecia o amor. Por isso, e também por estar numa idade muito difícil, por mais de uma vez desejara não ter nascido, mas nasceu. No dia em que Berta Quintana veio ao mundo, chovia a cântaros. Na noite anterior, o pai, Juan Quintana, tinha ido chamar o médico que vivia na aldeia de Ponça. Chegaram à Navidade ao amanhecer, completamente ensopados e enlameados. Os gritos de dor da parturiente ouviam-se da rua. O médico já estava esgotado antes de começar o seu trabalho, e pensou que o que tinha sido um parto fora chegar à Navidade, e antes de mais nada, quis lavar-se dos pés à cabeça, não só por higiene, mas porque também era um homem bastante vaidoso. Apesar de tudo, nada fazia prever que o nascimento de Berta seria diferente do de outros bebés, a não ser porque no momento em que começava o parto, o céu começou a aclarar e surgiu um bonito arco-íris. Os navidenhos saíram à rua e olharam de boquiabertos. Segundo rezava uma antiga lenda de Navidade, se um bebê nascesse sob o arco-íris, teria um dom muito especial. Foi por isso que, em poucos segundos, todos os habitantes de Navidade se aglomeraram à frente da casa dos Quintana, pois queriam assegurar-se de que o bebê chegava ao mundo neste preciso instante. Até Alberto Pasteleiro, que era um homem bastante esquivo, deixou o seu trabalho para assistir ao que acreditavam que seria o acontecimento mais importante da história de Navidade. E deveria realmente ser assim, porque até a mãe, Roberta Naia, prestava mais atenção à janela do que às indicações do médico. A grande expectativa que se criou não era para menos, dado que, ao fim de 300 anos, Berta ia converter-se na primeira navidenha a nascer sob o arco-íris. Tantos anos de espera tinham servido para que durante gerações e gerações os navidenhos tivessem a oportunidade de imaginar todo o tipo de dons maravilhosos, a maior parte deles relacionados com riquezas, algo que desconheciam. Dizia-se que o bebê do arco-íris poderia converter o pão em ouro, que movendo um só dedo lavraria terras, ordenharia uma dúzia de vacas ao mesmo tempo, cortaria um bosque inteiro ou transformaria as gotas de chuva em moedas e notas. Outros, em contrapartida, conformavam-se com que o arco-íris fizesse desaparecer a aldeia de Ponça, com a qual tinham muito más relações. Dons genéricos à parte, cada um dos habitantes de Navidade, congregados à frente da casa de Juan Quintana, sonhava que esse arco-íris seria a cura para os seus problemas pessoais. Pedro, o cego, disse que se conformava com recuperar a vista. As mulheres casadas em serem mais bonitas e esbeltas, algo com que todos os maridos concordavam, porque pouco depois de se casarem as esposas ficavam gordas como vacas. Alberto, o pasteleiro, e a sua mulher Remédios, pediam que o seu filho, que lhes saíra tonto, espivitasse um pouco. As crianças divertiam-se a imaginar que o arco-íris lhes traria todo tipo de brinquedos ou que nunca mais teriam de ir à escola. Seria fantástico. Os velhos sonhavam voltar a ser jovens e os mais novos em tornarem-se adultos. As mulheres casadeiras sonhavam com príncipes encantados. Margarida Silfentes era a mais desmedida nas suas ambições e não parava de enumerar dons, ter olhos azuis da sua tia-avó Margarita, a pele de porcelana da sua prima da capital, ter um criado negro, melhorar as maneiras do seu marido, etc. Outros eram mais humildes. Um jovem navidenho que ficara completamente calvo disse que se conformaria com recuperar o seu cabelo. Em contrapartida, o seu irmão, que já era muito peludo, queria apenas ter dinheiro suficiente para poder enfiar-se num barco e percorrer os oceanos. Uma solteirona que se sentia complexada, porque quase não tinha peito, sonhava ter as exuberantes mamas de Roberta Naya, para que algum homem finalmente reparasse nela. E, embora não o confessassem, uns quantos homens sonhavam aumentar a sua virilidade. E havia um novo dom com o qual todos estavam de acordo, que o arco-íris fosse capaz de fazer calar a chata da Margarida Silfentes, que continuava a enumerar, que instalasse um salão de chá em Navidá, poder andar vestida à moda de Paris, que o seu marido Feliciano não a arrotasse, etc. O único navidengue que não pensava no arco-íris era Juan Quintana, o pai, mais preocupado em que o bebê nascesse bem do que com qualquer fenómeno meteorológico, sobretudo pensando em como o filho de Alberto, pasteleiro, nascera tonto. Enquanto esperava no corredor, Juan Quintana não conseguia deixar de pensar no seu amigo, e agora sentia cada vez mais pena dele, que quando soube que o filho saíra tonto, decidiu que não teria o seu nome, e desde então chamou-se Amadeu, que também começava por A. E a partir daí, trabalhava desde que amanhecia até bem entrada a noite. Era a melhor maneira de não ter de aturar ninguém e de não pensar, sobretudo, em que tonto que o meu filho me saiu. E Juan Quintana entendia agora como um homem que trabalhava num ofício tão doce podia ter um caráter tão amargo. Pobre Alberto, e coitadinha da mulher! Remédios! Amadeu o tonto acabara de fazer 3 anos e ainda não dizia nenhuma só palavra. E em bebê nunca conseguia encontrar o bico do peito da mãe quando mamava. Mas comia bem, sim, e não lhe podiam dar brinquedos porque levava tudo à boca achando que era comida. Que lástima de filho! E Juan Quintana, que já não aguentava mais, e porque demora tanto o médico a dar-me notícias? Se, como se costuma dizer, as coisas boas fazem-se esperar, o dom que o bebê que ia nascer lhes traria seria maravilhoso, pois não havia maneira de o parto acabar. O médico demorou uma eternidade a tirar a criatura. Parecia que nunca mais acabava, sobretudo as suas pernas, e até o cordão umbilical era tão comprido que teria servido para amarrar vários indesejáveis, incluindo a amassadora Margarida Silfentes, e, se possível, amordaçá-la. No quarto da parturiente, o médico ouvia a ela e a todos os outros, que queriam saber como era a menina, e pediam-lhe para se despachar, pois o arco-íris também não iria durar eternamente. E pediram ao padre, por ter comunicação direta com Deus, que lhe rogasse que a criatura nascesse de um raio de uma vez, e o padre obedeceu em troca de irem à igreja durante o ano sem refilarem. Tudo bem, desde que o arco-íris não desapareça. E ao ver que o parto era tão demorado, uma dúvida assaltou as suas mentes. O que acontecerá se o arco-íris desaparece a meio do nascimento do bebê? Ficariam pensativos até que alguém disse que então o dom ficaria a meio. Por exemplo, se o arco-íris tivesse decidido a presenteá-los com ouro, então, em vez de ouro, seria prata. E se o que lhes trouxesse fosse o dom de não ter de trabalhar, então teriam de labutar meia jornada. E Pedro cego só veria de um olho. As mulheres apenas rejuvenesceriam 1 ano ou 2. O jovem que sonhava atravessar mares via como seu barco parava a meio do oceano e naufragava. O calvo só teria metade da cabeça com cabelo, e isso ainda seria pior. Contudo, quem ficou mais preocupada foi a solteirona. Que aconteceria se só lhe crescesse uma das mamas e a outra continuasse lisa a mesma? Pareceria um monstro. E assim, entre todos, concluíram que o melhor que podia acontecer era que Berta nascesse depressa, e pediram outra vez ao médico que se despachasse, e todos se ajoelharam na rua para rezar com o padre. O médico, que de início se sentiu lisonjeado por ter tanto público, estava a ficar nervoso e assomou a janela para lhes pedir para rezar em voz baixa, que além do mais Deus não é surdo, mas antes compôs o cabelo para estar mais apresentável. Juan Quintana também teve de sair por 2 vezes à rua para pedir aos seus conterrâneos que se calassem e deixassem o médico trabalhar, e deu ao seu amigo José, o carpinteiro, a chave da taberna, para que os deixasse entrar e lhes oferecesse bebidas em seu nome. Isso sim, a pagar, porque agora que ia ter outra boca para dar de comer, o tempo não estava para ofertas nem para sacrifícios. Quando o médico conseguiu finalmente contemplar a criatura completa, emudeceu, pois nunca na sua vida deparara com um bebê de semelhante tamanho. Foram precisos 15 panos para limpar a menina e mais 3 para secar o suor da sua testa. e depois embrulhou-a numa toalha que acabou por ser pequena. Não havia maneira de lhe cobrir as pernas. A seguir, mostrou à mãe Roberta Naia, que estava exausta, e só repetia arco-íris, arco-íris. E o médico, que não sabia nada sobre a lenda, pensou: bolas, que nome mais esquisito para uma menina. Juan Quintana, ao ver que o médico não lhe dizia nada, achou que a menina tinha saído tarada. Só depois de o doutor ter tomado um whisky para recuperar a fala, é que Juan Quintana soube que a bebê, apesar de comprida, era normal, e então ele teve de beber outro para se recuperar do monumental susto que apanhara. E o médico quis cobrar-lhe o dobro pelo parto, porque uma vez que a criatura era tão comprida, tinha-lhe dado uma trabalheira extraordinária. Juan Quintana ofendeu-se e não só lhe pagou estritamente o preço normal, como lhe descontou o whisky pelo abuso. Ao sair à rua, o médico foi acossado pelos habitantes de Navidad. Todos queriam saber qual era a virtude da menina. E quando se soube que era o seu tamanho, houve uma grande decepção. Tanto tempo à espera e para quê? Para que saísse uma menina comprida com uma fiada de chouriços? Juan Quintana não gostou de ver a cara de desespero dos seus conterrâneos e, para defender a dignidade da sua filha, justificou o seu tamanho montando a sua própria teoria. Afirmou com grande segurança que se devia ao fato de uma vez durante a gravidez Roberta Naia ter posto demasiado fermento no pão que cozia à noite, e isso fizera com que a futura menina crescesse mais do que o normal no ventre da mãe. Também disse que talvez o dom da sua filha se manifestasse com o tempo, mas ninguém lhe deu ouvidos. Todos voltaram cabisbaixo para as suas casas, excetuando o padre, que os fizera prometer que durante o ano iriam à igreja aos domingos sem refilar. Juan Quintana teve de consolar a sua mulher, pois Roberta Naia também se sentia decepcionada com o tamanho da menina. E além disso, tinha feito e bordado várias camisolas, camisas e também botinhas de lã, e de certeza que lhe ficariam pequenas. Juan Quintana ergueu a sua menina nos braços e sorriu feliz. Sentia-se o pai mais sortudo da terra. Olhou pela janela para o arco-íris e agradeceu-lhe por lhe ter dado uma filha saudável. Isso era o mais importante. Contudo, por via das dúvidas, pegou-lhe num dedinho e fê-la tocar no marco da janela para ver se convertia em ouro. Não custa tentar. E o arco-íris desapareceu.